Sara, com certeza já ouviste falar que o famoso quadro do Leonardo da Vinci, A Última Ceia, levou 20 anos a ser restaurado. Sabia, sim. Isso para mim, isso é quase uma vida de trabalho, só num quadro. É incrível. Sabes que a nossa vida é muito como um quadro. Também chega o momento em que precisamos de restauração. Eu sei que tu e os nossos ouvintes vão gostar da história de uma chávena de chá que precisava de ser restaurada. Indo um bocadinho lá atrás, antes de contares a tua história, eu não sei como é que alguém tem paciência para trabalhar numa tarefa tão meticulosa como a restauração de um quadro e durante 20 anos. Eu não era capaz, faltava-me a paciência. Bom, eu também não era capaz. Mas e a tal história que tu ias contar? Não me esqueci, e aqui vai ela. Há alguns anos ofereceram-me uma bela chávena de chá. Alguém que sabia como eu gosto de tomar chá. Era uma chávena antiga, que tinha pertencido a várias gerações daquela família. E a pessoa tinha todo o cuidado com ela e usei algumas vezes quando queria mostrar às amigas como é que uma chávena de chá é uma chávena de chá antiga. Um dia uma amiga querida que estava a passar por um tempo difícil veio à minha casa. Fiz o almoço e depois resolvi servir-lhe o chá na minha linda chávena. E ela adorou o almoço e o chá servido naquela chávena tão antiga e tão bonita. À medida que as horas passavam, ela parecia estar mais animada. E aí resolvi levantar a mesa e aconteceu o que ninguém esperava, não é? A minha maravilhosa chávena caiu ao chão e partiu-se em bocadinhos. Fiquei mesmo muito triste. Fui buscar uma vassoura e uma pá e deitei os cacos no lixo. Não havia nada a fazer, mas a minha amiga saiu dar por isso, foi buscar os bocadinhos todos e levou-os para casa. Peça a peça, bocado a bocado, foi juntando os pedacinhos de louça como se fosse um puzzle. Levou muitos dias a fazer isto, mas por fim a chávena estava junto outra vez. Parecia nova. Horas depois peguei na chávena e examinei-a cuidadosamente. Num exame mais minucioso podia ver as rachas todas muito bem cobertas. E ocorreu-me como as nossas vidas são assim também, tão frágeis que podem quebrar-se. E foi uma análise bem precisa e realmente bela, essa que fizeste, acerca da fragilidade da nossa vida. Gastamos tanto tempo a vivê-la com muito cuidado, talvez até tentando fazer sempre o que é correto e o que é certo. Umas vezes somos bem-sucedidos nisso, outras nem tanto. Muitas vezes gastamos muito tempo a tentar parecer agradáveis e a agir agradavelmente. Vestimos roupa bonita, usamos umas bijuterias, talvez até façamos atos de bondade para ser apreciados e amados pelos outros. Apesar de tudo o que fazemos e dizemos, a verdade é que estamos quebrados, tal como a tal chávena de chá. Boas obras, sorrisos simpáticos, dinheiro ou outras coisas não vão arranjar-nos. A Bíblia diz que não há distinção a ser feita em nenhum lado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, a Bíblia diz que há uma maneira para escapar a essa destituição, a esse destino feio. Sabe o que é, ouvinte? É fé no Deus vivo. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca que Cristo é Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Porque é com o coração que se crê que nos tornamos justos diante de Deus. E logo a seguir diz, aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. A minha amiga juntou as pecinhas todas da chávena e colou-as com muito carinho. A chávena estava linda, mas nunca mais poderia ser usada por causa de tantas rachas. À distância parecia perfeita, mas a um olhar mais intenso mostrava que estava cheia de buraquinhos. Nunca mais poderia conter chá, estava inutilizada, mas eu estou feliz. Por dizer que, embora sejamos parecidos com essa tal chávena de chá, a nossa restauração será perfeita. Deus é perito em fixar, arranjar coisas partidas. Com muita alegria, Ele pode restaurar um coração partido e um corpo estropiado. Quando temos fé em Deus, Ele salva-nos dos nossos pecados, as nossas rachaduras. Não nos emenda só para parecermos bem, Ele faz-nos novos, sem imperfeições. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, o seu sangue limpou-nos de tudo o que não prestava em nós e tornou-nos como novos. Se não se importar, ouvinte, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Quer passar o resto da sua vida tentando tapar as suas imperfeições e ter um final triste? Ou quer viver a sua vida como uma chávena de chá completamente nova, cumprindo o plano que Deus tem para a sua vida? Se este é o seu desejo, peça-lhe agora mesmo que ele perdoe os seus pecados e ficará uma nova pessoa. Antes de ouvirmos outra música, deixe-me fazer esta oração. Querido Senhor, Obrigada porque restauras os corações quebrados e perdidos sem ti. Obrigada, Jesus. Podias não ter vindo e deixado o mundo sofrer, deixar-nos vaguear perdidos e só. Podias facilmente dizer isto é demais, podias ter seguido outro caminho. Mas para nossa surpresa, tu escolheste vir morrer, para mostrar amor e para provar que só tu és Deus. Por causa do amor, o mundo inteiro mudou, virou-se a página e a história foi escrita de novo para sempre. Por causa do amor, eu tenho eternidade, porque tu me deste aquilo que eu sei jamais merecer. Como imaginar o preço que pagaste por causa do amor? Há uma esperança onde havia escuridão e uma luz que nos conduz ao lar. E a vida que vivemos nem a morte pode destruir, pois tua graça e amor não nos deixará. Por isso vim honrar aquele que esta dádiva tem, o único que é digno de louvor. Por causa do amor, o mundo inteiro mudou, virou-se a página e a história foi escrita de novo para sempre. Por causa do amor, eu tenho eternidade, porque tu me deste aquilo que sei jamais merecer. Como imaginar o preço que pagaste por causa do amor? O céu aguarda paciente amanhã, como prometeu. Por causa do amor, o mundo inteiro mudou, virou-se a página e a história foi escrita de novo para sempre. Por causa do amor, eu tenho eternidade, porque tu me deste aquilo que sei jamais merecer. Como imaginar o preço que pagaste? Como imaginar o preço que pagaste por causa do amor? Mulheres de Esperança. Este é o programa Mulheres de Esperança e hoje temos estado a falar do poder que Deus tem em restaurar e fazer de novo a nossa vida. Às vezes somos apanhados em certas circunstâncias na nossa vida para as quais não temos resposta. É como se estivéssemos numa armadilha e não vemos o caminho de saída. Este programa chama-se Mulheres de Esperança porque acreditamos firmemente que mesmo no meio desses momentos de dor, dessas armadilhas de grande sofrimento, há esperança. Por isso, de vez em quando, gostamos de contar-lhe histórias de pessoas que saíram dessas circunstâncias e encontraram a esperança para continuar. Talvez se sinta encerrada numa caixa de dor e, quem sabe, esta história de hoje estará bem perto da sua situação, de tal maneira que consegue identificar-se com ela, que encontre essa esperança nesta partilha. A história é simples. A mãe de Rebeca morreu quando ela era ainda muito pequena. O pai tornou a casar e a madrasta abusava da menina. Rebeca chorava pela mãe todos os dias. Ninguém a consolava e a sua vida foi ficando cada vez pior, até que o pai começou a molestá-la. Cheia de medo e horror, fugiu para a casa de uma tia, mas o pai foi buscá-la à força. Vivia num medo constante daquele pai tão bruto e tão desumano, e finalmente, em desespero, fugiu de casa. Não tinha dinheiro, nem lugar onde ficar, mas uma mulher, idosa, pareceu ter pena dela e recebeu-a. Deu-lhe abrigo durante uns 3 dias, mas logo a seguir vendeu-a para um bordel. O futuro da Rebeca era bem incerto. Desejando com todo o desespero a sua liberdade, chorava pela sua segurança, implorando aos homens que a usavam que tivessem pena dela e a ajudassem a sair daquela situação. E depois de ouvir as histórias de horror que a jovem contava, um dos homens comprou-a e viveu com ela maritalmente durante algum tempo. Dessa relação nasceu uma menina, mas a sogra estrangulou a criança, mesmo diante dos olhos da Rebeca. Por causa disto, ela entrou numa depressão profunda. Pouco tempo depois deu à luz outra criança. Desta vez era um menino, que morreu na noite a seguir ao nascimento. A Rebeca continuava a viver a sua vida num túnel enorme de negro desespero. Teve uma terceira gravidez, mas mesmo assim não via qualquer esperança para o seu futuro. Com o seu coração completamente quebrado, começou a contemplar a ideia do suicídio e, na sua mente doente, esta era a única saída. Mas mesmo nessa altura, ouviu pela primeira vez um programa de rádio que falava em Deus. Numa total concentração, ela bebeu cada palavra que ouviu e não foi apenas confortada, mas colocou sua fé em Deus. A graça e o amor de Deus salvaram a vida desta mulher. Foi necessário só um programa de rádio. Uma voz que falava, nem ela sabia de onde. Essa voz entrou direta no seu coração e mudou a sua vida. Talvez, ouvinte, você está a escutar este programa pela primeira vez e mesmo pela primeira vez ouve alguém dizer que Deus a ama e se preocupa consigo e pode transformar a sua vida tal como fez com Rebeca. Respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca. Perdura-se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. Revelou-se com um amor desmedido, inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se por um amor que não tem paralelo. se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Vou repetir mais uma vez uma passagem bíblica que temos citado várias vezes, porque estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demónios, nem o presente, e nem o futuro, e nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Chegamos ao final do nosso tempo hoje. Foi um prazer estar consigo. É uma alegria saber que algures, alguém que precisava de esperança, hoje encontrou através do nosso pequeno contributo e desejo. Fique mais um pouco para ouvir os nossos contactos. Quem sabe poderá escrever-nos, telefonar e um dia destes, quando precisar, desabafar.